outro lado do oceano, direto de Portugal. Estamos em casa do Brasil e de Lisboa, capital. Favela, viela, etupanário, presídio. Só os criminosos vestem a camisa que eu visto. Sem pano pros pilantras, sem anestia pros boys. Paraná, lá do sul, quem representa é nós. Pau no cu dos alemão e pau no cu das alemã. Aqui só tem psique, esquadrão do Vietnã. Pode de militar, Rotan, municipal, Rony, Pensa, Caveirão, Garragói, Federal. Rota, Dake, Dof, P2 civil, Pop, tropa de choque é pouco pra nós, tio. Usa atirador de elite, o pivete de AR-15, tripé ponto 50, blindagem não resiste. 12 canos serrar, faz os boy ajoelhar, granada destilhar, faz as barcas capotar. Periculosidade estampada no olho, mira laser, luneta, é só tiro no globo. Glock 380, prolongador de 30, a cápsula cai, é outro corpo na neblina. Contra oca CBC, bala explosiva, Holly Potter, teflon vários projetos na perícia. Latrô no centro, seu áudio some na DR. Sobe pro Paraguai, é mais droga e arma que desce. O 21 não para, a cidade tá dominada. Desmaiou de quebrada, é um pezinho que faltava. Morto no fala, se cala, casinha foi planejada. Tiro na madrugada, uma pá de furo na cara. Crocodilar de cilada, quem diz que pilantra não mata. Enquanto eu faço essa rima, já foi mais um favala. O 21 não para, ao descontar pro louco. Mas pra chegar em nós, tem que ser criminoso. Salve, salve, meu querido. Aí, moleque, como é que tá? Fala o nome dos brinquedos que eu já vou negociar. A MDS 17, AK-47, um pente de 90, nota aí, vê se não esquece. 59mm, Taurus ou Jericó. Sem colete, a prova de bala e 3kg de pó. 200kg do verde e 2kg de racha. 15 granadas de mão e 5kg de crack. E anotou? Anotei. Então mais tarde eu te ligo. E a cena do dinheiro? Mais além eu deposito. Pode crer, ficar com Deus e até mais. Quando o brinquedo chegar, a polícia não vai ter paz. Quando o louco vai pra pista, a polícia não tem paz. Muito menos os playboy, quem mandou falar demais. Se a madame tem a blazer, nós tem os mavericks. Se a polícia tem matraca, nós tem fuzil e apetite. Tá invadindo o batalhão, manda farda pros ares. Depois é JB, vinho do Porto e Valentine. Lazer pros vagabundo, picanha na churrasqueira. Whisky Johnny Walker pro pica lá na cadeia. Muitas felicidades pro Carlão e pra Priscila. Pra dama, pra Nanda e pro toca da quadrilha. É CDG de Aro Cruel, conexão formada. Moleque no microfone é só rima psicopata. O pó entra em choque, a Patricinha chora sangue. É lamentável, cortei a corda do seu bang jump. O barato é louco e não tem vez pra chupatinhas. Porque os irmão metralha, mete rajada de rima. Se não blindar, cartilagens do crânio não sobrevive.